sempre se complica. Só chama Deus no último instante de vida. Um projétil alojado na espinha. De pesadelo sempre desde aquele dia. Tentou correr, mas as pernas não respondia. Se acostumar com a bolsa de colostomia. Se arrastar pelo resto da sua vida. O sistema do inferno te humilha. Falar de Brasília pra minha satisfação, vai lá Maria, tem história sobre o mundo cão. Agora vou dar mais um exemplo pra você pensar, ficar ligeiro e ver direito onde quer chegar. Mas muito teve a mente transformada pela ambição. Rispou terror na quebrada de metralhadora na mão. Obcecado matou muitos manos da favela, sugando a vida dos irmãos, cocaína e pedra. Com fita pobre, nada a ver, deu tiro nos parceiros. Ficou viciado pela malandragem como justiceiro. Na pilantragem se adolou perdendo seu espaço, pela polícia e pelo crime. Passou a ser caçado, mas um dia a polícia secou seu barra que o bicho pegou. Na troca de tiro com a lei a munição acabou. Ele tentou se render, mas tarde demais a casa caiu. Caixão lacrado garantido, tiro de fuzil. A tiro de fuzil. Estar morto era tudo que eu queria. Quantas vezes quis tirar minha própria vida. Descobri que amigo é só minha família. Meu sonho era ter uma linda menina. Sou prisioneiro da minha própria mentira. O sistema do inferno faz a mira. Não se ilude porque não vai ter estia. O sistema do inferno te humilha. Chegou 2009, tô firme e forte, irmão. Trabalho não tenho, crime tá a milhão. Eu tô a pampa de querer correr contra o tempo. Dispensa a ambição, submundo é violento. Querer ter tudo sem esforço, é caixão e vela. Já resultou em muitos velórios e solidão na cela. Sou da favela, não me iludo com o que tá na tela. Querer meu sangue dando ibope pra cidade alerta. Lembra de Deus é coisa rara nesse mundo louco. Ou as mulheres que o cercam e amam o seu bolso. Muitas histórias de vida são escritas com sangue. Armar de fogo faz a paz parecer um sonho distante. Sabe que a sua vida vale mais que o mundo inteiro. E o crime pode transformar seus sonhos em pesadelo. Eu interpreto a vida num quadro realista onde a ganância antecipa. Antecipa a dor da despedida. Vagabundo perde a calma e se complica. Só chama Deus no último instante de vida. Um projétil alojado na espinha. De pesadelo sempre desde aquele dia. Tentou correr, mas as pernas não respondia. Se acostumar com a bolsa de colostomia. Se arrastar pelo resto da sua vida. O sistema do inferno te humilha. Estar morto era tudo que eu queria. Quantas vezes quis tirar minha própria vida. Descobri que amigo é só minha família. Meu sonho era ter uma linda menina. Sou prisioneiro da minha própria mentira. O sistema do inferno faz a mira. Não se ilude porque não vai ter estia. O sistema do inferno te humilha.